Panorama Agrícola para 21 de novembro de 2013, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é quinta-feira, 21 de novembro de 2013, no ar para você, em noite de lua cheia, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: boca calada costuma ser um bom remédio. Na dica do programa, verifique o rótulo dos alimentos. Na entrevista, as cooperativas do Planalto Norte e o programa Nutre Mais Gestão. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre o Seminário de Psicultura em Otacílio Costa. Dica do dia. Você sabe o que está comendo? A rotulagem do alimento é uma forma de comunicação entre o produtor, o produto e o consumidor. Leia o rótulo nas embalagens para uma escolha saudável. Informações nos rótulos devem ser claras e visíveis. É hora das notícias. Equipe de pesquisadores da EPAGRE de Uruçanga e Itajaí, extensionistas de Criciúma, Araranguá e Florianópolis, organizaram um dia de campo sobre banana orgânica na comunidade de Pinheirinho, em Jacinto Machado, no sul do estado, para apresentar e discutir novas tecnologias para o cultivo orgânico de banana a agricultores e técnicos da região sul do estado, envolvendo municípios de Criciúma, Araranguá, Turvo, Praia Grande, Timbé do Sul e Jacinto Machado. Aumentar a renda do agricultor e oferecer melhor qualidade ao consumidor é a principal meta do projeto Cultivo Orgânico da Banana. Esse dia de campo contou com palestras técnicas sobre certificação orgânica, cultivares de banana, ação dos agrotóxicos sobre a saúde humana e o controle integrado de doenças que podem ser evitadas pelo manejo correto de métodos de desfolha e cirurgias que reduzem até 80% a proliferação das doenças. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, nós conversamos com o engenheiro agrônomo Daniel Uba, extensionista da EPAGRE em Canoinhas, que fala sobre como a EPAGRE tem ajudado as cooperativas da agricultura familiar do Planalto Norte na questão da gestão, a fim de acessar o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Bom, a gente começou um trabalho mais intensificado a partir da chamada pública, a Nutre Mais Gestão, onde foram determinadas o acompanhamento pela chamada de 30 cooperativas. No Planalto Norte nós temos duas cooperativas, a Consol, que ela é uma cooperativa regional sediada em Irineópolis, e a Coarpa, que é uma cooperativa também que atua em nível da região do Planalto Norte, sediada em Mafra. Essas duas cooperativas, hoje o Planalto Norte conta com 17 cooperativas da agricultura familiar. Eu destaco essas duas como as que mais têm crescido e mais têm se estruturado nos últimos tempos, em função especialmente desse trabalho a partir da política pública com alimentação escolar. Então são duas cooperativas que já vêm trabalhando com a entrega já há alguns anos, e o que se percebeu até agora em função da chamada pública é que existem alguns gargalos ainda que são importantes de se trabalhar junto às cooperativas, principalmente no foco gestão, que é onde a chamada pretende atender. Então, com base nisso, a gente já fez as três primeiras etapas, estamos na etapa de diagnóstico agora, aonde junto com os dirigentes das cooperativas a gente tem percebido, tem olhado, feito um raio-x da cooperativa, de que além da parte de produção, nós temos que estruturar a parte de gestão. Com isso, é que a gente espera aumentar cada vez mais o acesso ao fornecimento para a alimentação escolar dos municípios, tanto do Planalto Norte, assim como esses que a chamada pública pretende, que são os grandes mercados, os grandes municípios maiores que têm esse orçamento com a chamada pública. Com foco nessas duas cooperativas, o objetivo é chegar a fortalecer as outras que estão em volta delas. Então, não unicamente elas como as únicas do Planalto Norte, mas a gente entende que, fortalecendo esse processo nessas duas, posso chamar de duas âncoras em termos de Planalto Norte, a gente vai estar abrindo o canal para as outras cooperativas que estão em volta. Daniel Uba, extensionista da EPAGRE em Canoinhas, destaca também como a EPAGRE tem se articulado com a Secretaria de Estado da Educação para potencializar o mercado da merenda escolar para as cooperativas da agricultura familiar. Se tu pensares que os números do ano passado mostraram que o Estado compra na faixa de 40 milhões aproximadamente de alimentação escolar e que desse valor 30% também tem que ser por lei comprado da agricultura familiar, nós temos um potencial aí de poder chegar, de alcançar esse mercado na ordem de 12 milhões. Isso são números do ano passado. Como não está conectado a isso? Como afinar essa música para que as cooperativas possam estar se preparando, se adequando, arrumando a sua casa para poder não deixar que outros, que vamos dizer assim, que seja de Santa Catarina a compra desses, pelo menos por 30% da agricultura familiar. No caso do Planalto Norte, basicamente quais são os produtos que as cooperativas vendem para as escolas, para a merenda escolar? Então, no Planalto Norte ele não foge muito do que é o normal, né? Que é aquela alimentação tradicional, porque quando isso também é um trabalho que nós estamos tentando montar, né, com as nutricionistas das prefeituras, de afinar, de aproximar, nós estamos numa ação juntamente com a Associação de Municípios da Ampla Norte, montando um colegiado desses profissionais para se trabalhar cardápios. Então, em grandes grupos, né, trabalha-se com as verduras, as frutas, mas eu quero chamar a atenção para aqueles produtos que nós estamos tentando se trabalhar, que são produtos mais característicos da nossa região. E eu vou dar exemplo do pinhão. O pinhão, até um tempo atrás, não era nem pensado em botar em colocar na merenda escolar, até porque não havia informações nutricionais, etc. e tal. E hoje nós temos municípios como Mafra, como Canoinhas, que já na época do pinhão chegam a comprar 5, 6 mil quilos de pinhão no ano. Então, apesar da sazonalidade, apesar de ser específico naquela época, são produtos que estão sendo acordados agora para se aproveitar. Se de repente a gente pode prever de colocar um abacaxi que não dá na nossa região, quais seriam as frutas que nós teríamos ali para que possa ser organizada a produção, né, de uma forma correta e ser colocado à disposição para alimentação escolar? Então já temos pinhão na merenda escolar no Planalto Norte? Já temos pinhão. Agora talvez o próximo desafio vai ser, além do pinhão na época, talvez estimular alguma agroindústria que possa estar processando esse pinhão e transformá-lo em farinha, de repente, né, para ser usado no ano todo. São desafios que o próprio programa GNM está tentando, a partir desse ponto que já está ocorrendo, como estimular isso dentro dessa linha das agroindústrias. Gestão de mercado e negócios. Gestão de mercado e negócios. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o extensionista da EPAGRE em Canoinhas, Daniel Uba. Fique ligado no Panorama Regional. Seminário de Piscicultura. O primeiro seminário de piscicultura do município de Otacílio Costa foi realizado pela Prefeitura Municipal, através então da Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento e Aquicultura, com o tema então A Importância da Produção de Peixe de Água Doce na Região Serrana. Um dos objetivos desse seminário foi o de fomentar atividade no município e na região serrana como um todo, pois trata-se de um nicho econômico em grande desenvolvimento. A prática da aquicultura busca plantar para colher depois, cultivar os organismos aquáticos de água doce a partir de alevinos para atingir então o peso de mercado. Interessante disso que, ao contrário da pesca, a aquicultura é uma atividade sustentável e vem crescendo ano a ano. Então, o município de Otacílio Costa está de parabéns, realizou esse grande evento, onde todos saíram beneficiados, principalmente aquelas pessoas que precisam de informações para poderem gerar em sua renda com uma visão mais ampla e capacitada. As pequenas propriedades rurais precisam de novas alternativas e a piscicultura não deixa de ser uma boa opção. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epagre, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.